Salvador ground, American 230. Yes, we're parked at apron 3. We'd like to tow the aircraft to the main apron, gate 10. American 230, you're cleared for a tow by apron 3, call before main apron. Salvador ground, American 230. American 230, you're cleared for tow via apron 3, call before main apron. Okay, we'll hold short of main apron, American 230. Salvador ground, American 230 is approaching the main apron. American 230, you're cleared to enter the main apron and gate 10 report at the exit of the door. Okay, we'll report when tow finished, American 230. Correct, until finished. Salvador, Europa, Tiro, A3, good evening. Europa, 083, continue your approach and stand by, land clearance runway 10. Clear to land runway 10, the wind is 160 degrees, 09 knots. Clear to land, 083. Tower 3258, boa noite, continua a aproximação. Número 2 para pouso, aguarde informação de pista livre. Papa 083 on the ground, that's 45, turn your right in the call ground, 121.1. 121.1, to the right, to Papa 083. Good afternoon, Europa 083. Europa 083, can you repeat the frequency, please? Yes, tower, can you repeat the frequency, please? 3258, autorizado pouso pistão no zero, vento 170 graus, 07 nós. Salvador ground, American 230 is in position at gate 10. You have a good evening. Good evening to you, American 230. Correio TAN 3662, baixar a gravata, sinal, boa noite. TAN 3662, boa noite, tráfego ajustado, autorizado pouso pistão no zero, vento 160 graus, 089. Teste de pouso no TAN 3662. TAN 3662, solo 07, direita 121, decimal 1. TAN 3662, autorizado táxi Alfa Juliette, posição 03. Salvador, gol 1096, final da 10. Gol 1096, tráfego já avistado, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Guarda. Uma 096, autorizado pouso pista 10, vento 170 graus, 08 norte. Desde pouso 10, pouso 096. Oi, Salvador, uma boa, General 6310, naturalizado. Janeiro 6310, boa noite, tráfego já avistado, continua a aproximação e aguarda a pista livre. Solo aos 15, libera a direita, solo 121, decimal 1. Direita 21. Solo Salvador, boa noite. O gol 1973 no 04, sentido da Quebec. Gol 1973, Quebec, confere, pronto, copia. Atemo, prossiga. Autorizado Serra Bravo, Golf Lima, conforme rota, plano de voo, nível 360, decola pista 10, primeira curva à direita, perfil de saída da El Leda Irume. Transponder 51110, controle em 119.8, com 1973. Autorizado Galeão, nível 360, rota do plano, decola 10, curva à direita da El Leda Irume, 51110, transponder 198, controle com 1973. Correto, cortejamento com o 973, chama a produção na posição 04. Vai apontar. Alô, boa noite, gol no 096, Lebron. Gol no 096, autorizado o táxi Alfa, Juliette, ingresso 41, posição 09. Alfa, Juliette, livre ingresso, 41, posição 9. Gol no 973, pushback, acionamento no 04. Autorizado, chama tarde. Vai chamar. Alô, Xaner 6, 0. Sim, o Xaner 6310, chamou? Afirmo. Thank you. 0973, temos 136 a bordo, 3:35, alternando Guarulhos. Autorizado táxi à direita, Índia, ponto espera, piscina 02, 11895, Kenegama 098, voo no site 1973. Índia, direita, 2895, ponto espera, obrigado, boa noite.